Gente, o senhor vai subir no 05 até o destino? Gente, no momento que o senhor está em Passaro Golfo, está afastado 51 milhas noroeste do VR de Salvador, serviço radar encerrado, não há tráfego de conhecimento do controle no setor. Para serviço de informação enérgica, chame o centro de registro 12685, alternando 12545. Gol 2069, informação Gol, projeção Fortaleza. 12685. 069, Fortaleza, aguarde só um instante, cópia. Prepara a subida Momo, transição para o Ti. Momo para o Ti, aguardando Fortaleza, Gol 2069. Momo 1895, graças a isso. Controle Salvador, Gol 1649. Gol 1649, está sob contato com o radar Sol 360, após 2000 pés, voe direto Leda. Após 2000 pés, direto Leda, subindo para 360, Gol 1649. Gol 1759, chame Recife, 12590, alternando 288. 7 já visual, graças a Deus. Dona 99, bom dia, está sob contato radar, correção, aciona identificação, Gol 2199, desça para nível de voo 050, voando direto em TAP. Gol 2199. Aerotáxi, o voo 4234 está com 2 horas e 35 de autonomia, 103 a bordo, alternando o Maceió. Azul 4234, localizado táxi à direita via Índia, ponto de espera torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 3. Esse táxi via Índia, torre 1895, estado 1013, azul 4234. Prego 2223, controle. Escuta, prossiga. Somente para informação, o senhor vai manter o nível de voo no 80 como final? 160, possível. Baixe coordenação com Recife. Que graça, 226. Anos, está passado travado, mas não sei por graça, não. Não, pai. Vai para ele, está. Tem. Quatro nove oito no controle. Gente, 4981 após posição, vou indo pro de bom. Se a frequência do controle de Salvador 120 decimal 8. Quatro nove oito um das duas, sendo identificação, repassa no nível de descida. Parelo 2223, autorizado nível final 160, da presente voo direto Vitória da Conquista. Autorizado para 160, direto Conquista, grato, parelo 223. Azul 4981, está sob contato radar, 5 milhas, nordeste da posição Conde, reporta no ideal de descida. Aciona 5003, controle 120.8. 370 aprovado, Fortaleza, na saída Momo, transição frutida, planta 90, primeira curva esquerda. Intercepta ambos o 19, vou conforme a rota. Transponde 5003 e controle 208, Gol 2069. Gol 2069, protegimento correto, reporta pronto, puxa estacionamento no 03. Fortaleza, já. O voo no 649, chame Recife, 12510, alterna 128, decimal 8. 12510, 1288, voo no 649, obrigado. Saredo 2223, apresente, chame Recife, 1288, alterna 126, decimal 0. Recife, 1288, alterna 260, Saredo 223, bom dia. Bom dia. Michael, meu Victor afirma, solo 50, back center, até agora está no corte de frequência, bom dia. Para o controle. Voo 1283 ao controle. Controle, bom dia, Azul 4234. No 360, assinado 5517. 2000 pés, voe direto Jamo. Foi 2000 pés, direto Jamo, subindo para 350, 4234. Autorizando, Gol 2069, chama para um táxi. Autorizado, é porta de um táxi, Gol 2069. São Salvador, aqui é o Jean, Papa Jean, Mike, 3, Papa, Mike, corrigindo, Charlie, Mike. Romeu, é isso? Confirmando, Papa Jean, Mike, Papa Tango, Mike, X-Ray, Charles, prossiga. Mike, X-Ray, Charles, solicito autorização de remoto, parado aqui na posição remota, na posição 14, até o dia 7 do Parque Municipal. Ok, da remota 14 até o gate número 7, está autorizado, Mike, X-Ray, Charles, pode finalizar. Sinal 6302, bom dia, sendo identificação. Voo direto para Vitor 366, descendo para 2500 pés, ajuste no 013. Para 2500 pés, Vitor Do 4981, vou ir direto pelo. É passando via de descida. Pelo ou 367? Sim, 367. É uma posição sobreposta a outra, então 367 é passando via de descida. Ok, obrigado. 367, falando. Autorizado táxi, à direita via Taxi Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 10 no 3. 13, táxi autorizado via Índia, no ponto de espera da 2895, bom dia, voo 069. Só para 4 mil pés, ajuste 10 no 3. 4 mil no 0 no 3. Centro 234, chame Centro Recife no 2085, alterno no 2545. Vou entrar em contato, F4234, pode repetir? Azul 4234, chame Recife no 2085, alterna 1 no 2545. 2085, alterna 2545, bom dia. Bom dia. Uma vez confirma indicada. Com 280 nós. 312, reduz a velocidade para 240 nós, sai com o número 2 na aproximação. Para 240 nós, o Oceano 362. 069, bom dia. Autorizado a linha de colapso no 0,060 graus, 039. Autorizando a linha de colapso na 0, vou 2069. A 3304, sendo identificação, desça para nível de voo 1110, via chegada Bonf, após Bonf, programa de hábito 367. No 99, completa o final da RNAVE, chama a torre no 895. 895, tchau. Salvador, gol 2199. Gol 2199, bom dia, continue a aproximação, informa o bug da companhia, iniciando decolagem aqui no 0. Afirma. 1230. Charlie Mike Romeu, autorizado a cena, reporte Mike. 219-59, chama controle 1-20-8, voo 208, obrigado, bom dia. 2199, decolado. Correção autorizado, posto 190, variável em 3. Confirmando, livre posto, voo 2199. 9, bom dia, está sob contato radar, subal 370. Mantém o rumo de decolagem, aguardando vetoração. 370, mantém a proa, aguardando vetoração, voo 2199. 3304, desça para nível de voo 050. 050, 3304. Oceanair 63192, completa a redução para 2109. 1109. Azul 4981, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 3, tiver condições, oitavo, Vitor 366. 3 para 2500, 366. Voo 2069, está sob vetoração, curve à esquerda, proa 025, o limite será 40 mil em Salvador. Esquerda 025, limite 40 milhas de Salvador, 2019. Bom1-99, decolar, correção solo 02, libere direito, chame solo em 1-2, vamos descer a nota. Taxi Sutana 3230, 145 a voz, autonomia 340, alterna Fortaleza. Salvador, será mais cobrou a minha nova cidade, para decolar. Para o Taxi Sutana 3230. Então, 3830, autorizado o táxi via parte principal do Taxi Índia, no ponto de espera, torre 1-895, o ajuste no 013. 23, pátio Índia, ponto de espera, 3830. Salvador, bom dia, voo 2199. 368, para interceptar a final RNAV, pista no 0 de Salvador. Bom dia, para chegar 6312. 6312, vou encerrar Vitor 368. 368, chinelo 6312. Gol 2069, está afastado 15 milhas. Nordeste do VR em Salvador, da presente voo e Cogre aguardando coordenação para o PRO mais à frente. Da presente, Cogre aguardando. Cogre, gol 2069. Confirmado, Cogre? Afirmativo, Cogre. Esquerda Cogre, Bugol 2069. Assim que possível, solicita a Frontier. Vamos sentar na boca, aguarda. Aguarda. Confira o seu ideal para Buco, Gol 2069. Ideal para Buco seria 010. Quente. Controle Salvador, papapá, Charlie, Michael Romeu. Ficou lançado, ficou usando a direita, vou parar o tapão. Charlie Mike Romeo, Uno Mil Pés, Corredora Cher, Reposto Farol da Barra. Reposto para Farol da Barra, Charlie Mike Romeo. Controle, autorizaria voar direto do destino? Uno Mil Pés direto do destino? Se autorizar alguma ascensão ou restrita meu passo por enquanto, Charlie Mike Romeo 6. Prossegue inicialmente Uno Mil Pés, DCT, confirme seu estimado de pouso. Mil Pés, DCT, Charlie Mike Romeo. Pouso 1034. 1034, copiado, Charlie Mike Romeo. Controle Oceano 6312. 312, prossiga. Confirme, continua descendo para 2500, ou mantém 4000 no Serra Zico 368. Autorizada a descida para 2500 pés no Oceano 6312. Reporta passando 366. Estabilizado, azul 4981. 981, completa a final da RNAVE, torre 9895. 2895. 69. Procedimento para o Chinelo 6312. Chinelo 6312, prossiga. Autoriza o procedimento da RNAVE? Autorizado, reporta passando 366. Não, cliente autorizado reportará passando 366. Gol 2069, controle. Das coisas. A curva direita para o 340, eu vou manter o senhor nessa proa por 20 milhas para o senhor reassumir a boca, para o senhor não voltar tanto. Gente, 340, aguardando a boca, o gol 2069. Está informando que está presente ideal, a boca é 018. Cliente, o centro Recife pediu só para o senhor cruzar o eixo da estaca, ficar um pouquinho paralelo, porque a gente tem outro tráfego chegando aqui ao norte. Para evitar qualquer tipo de conflito. Sem problema. Estou na proa 340. Mike Romeo, confirme nível desejado para ferir. 045. Charlie Mike Romeo. Para o 045, Charlie Mike Romeo, em condições visuais, o Charlie Mike Romeo. 045, condições visuais, Charlie Mike Romeo. 3304, desça para 4 mil pés, ajuste no 093, autorizado a final do procedimento RNAVE, reporta passando 366, então 3304. 4 Business 6, reportará 366, então 3304. Visual contra a Vila Nação. 3230. 3230, após o pouso 09, inicialmente autorizado a alinhar e manter. Tem condições de decolar assim que é autorizado? Afirmativo, tem condições. Gente, inicialmente após o pouso 09, confirmando autorizado a alinhar e manter. Estou ligado. Após o pouso 09, mantém, tá? 3230. Autorizado direto a Buco, o senhor está a 35 milhas norte do VOR de Salvador. Para informação, tem um tráfego agora à posição de 2 horas, 70 milhas no rumo sul, passando 340 para o 160, o Airbus 320 da TAM. Airbus Sul, tráfego, 2069. Passou 366, Serra Vista 366, Chinelo 6312. Chinelo 6312, completa o final do procedimento, torre 1895. 2295. Bom dia, Oceano 6312. Oceano 6312, continue a aproximação, reporte passando 372. Informa o Airbus da TAM alinhando para decolagem no 5.0. Informa lá passando Serra Vista 372, Oceano 6312. Então, 3830, autorizado de colapso 90, vento 060, grau 059. Eu decolagem da 10, então 3830. 66 para o SAN 3304, descida 2500, completamente visual. 3304 está autorizado, 2500 pés, todo 366, ajuste no 013. 063 autorizado, SAN 3304. Grato pela colaboração. Chame agora Santo Recife no 2085, alterno no 2545. De nada, chama o Santo Recife no 2085, alterno no 2545. Vou deixar o menor, bom dia. Bom dia. Santo 3830, decolado, zona 1, chama controle 1, 20.8, bom voo. 308, obrigado. Santo 3230. 3312, autorizado pouso na 0, vento 070 graus, 059. Livre pouso, capitão 0, chama minha 312. Salvador, bom dia, Santo 3230, decolou, perfil da Pucarajajú. Santo 3230, está sob contato radar, suba para o 330, após 2000 pés, direto Jama, após Jama, Aracaju. Após 2000, Jama, Aracaju, Santo 3230. Bono 095 para Confins, prepara Arbor 1 após Elefa, número 3, copo. Arbor 1, Elefa, aguarde. Tá 3304, passando Sierra Vitor 366. 3304, completa o final do procedimento da RNAVE, chame torre no 895. Completa 1895, tá 3304. Já do João Pessoa, nível 170, decolando da pista no zero com curva à esquerda na subida Conde, após o Golf 677. Aciona 5031 e o controle em 120, decimal 8. Decolando 0 com curva esquerda, saída Conde, 0-3-1, transponde, 2-0-8, controle, o azul, 2-7-9-6. 2-7-9-6, com o treinamento correto, porém, por gentileza, modifica agora o transponder para o 0-2-6-4. 0-2-6-4 no transponder, o azul, 2-7-9-6. Correto, 2-7-9-6, quando próximo a push. Já pronto para o pushback e acionamento, o azul, 2-7-9-6. Ok, autorizado no Pátio Crespo, na tarde. Sou 3, correu 367? 267, afirmo. Santiago. Flight level 380, via upper Zulu 10, and after Pubas position, Papa, uniform Bravo Alpha Victor, upper Zulu 16, and according to your flight planning rules. Take off 110, after take off right turn with Zael, departure, and Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alpha, transition. Your call code will be 5016, and Salvador Departure 120.8. Okay, auto passenger assist, car destination Santiago, flight level 380, departure dial, but transition, upper salute 10, after position move up, upper salute 16, after pickup turn right, dial departure, squawk 5016 and frequency departure 120.8, auto passenger assist. Read back correct, auto passenger assist, collide for pushback and set up gate 11. We call you back, Airbus 1-0-9-5, copia. 1-0-9-5, autorizado para confins, nível de voo 3601, decola da pista no 0.1 da direita, subida a arbor 1, após elefa, após elefa, voo direto, Nitibu, em Nitibu, intercepta pelo piloto 2-1, conforme a rota do plano. 5-0-4-7, código transponder 1-2-0-8, controle. Autorizado 3601, decolando a 1-0, rumo à direita, vai ficar arbo 1, transfer left após Nitibu, após voo 29, Nitibu, decola da pista no 0.1 da direita. Correto, 0-9-5-1-9-6 para o táxi com 5-4 a bordo, 0-3-0 de autonomia, hotel na Maceió. Autorizado o táxi azul 2796 via parte principal do taxi Índia, no ponto de espera, torre 1-1-895, ajuste de altímetro no 0-3. Parte 3 Índia, no ponto de espera, chama a torre 2895, azul 2796. Solo Zona 7, libera a direita, chame Solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Libera a direita, 2, 1, 9, Monsol, tanto 3, 0, 4. 2, 3, 0, chame Recife, 2685, alterna no 2545. Recife, 2685, pecado 2545, obrigado, bom dia, tanto 3, 2, 3, 0. Dia. Desça para 2.500 pés, ajuste chama 013, está autorizando o final do procedimento RNAV. Aposta passando-se a Vitas 366. 2.500, com 1.013, livre o RNAV, vai chamar o Vitas 366 para o executivo. Salvador, bom dia, azul 2796, aproximado 4-0. 2796, autorizado a linha aérea colapso 0, vento 0,60 graus, 0,60. 0,60, autorizado a decolagem down 0, azul 2796. Faz 1279, decolada 21, chama controle 1-20-8, bom voo. 208, obrigado, bom voo. Bolo 095, posição 5 para o pushback acionamento. Bolo 095, autorizado, botão 5, chama táxi. É boa tarefa. Trolley Salvador, bom dia, o azul 2796. O 2796 está sob contato radar, subiu para nível de voo 170, apresente direto Conde. Direto Conde 170, azul 2796. Ground to the Park 03, stand 11, ready for push and start. Approve the push and start, call right for attack, the Rapid 03. Push and start, we call you ready to Park 03. Papá Romeu Oscar, Mike Delta, bom dia, prossiga. Ficou a Ferry, Oscar, Mike Delta, Manati autorizado no meu pé, recolando da pista no 7 com curva à direita no corredor Ferry Espírito no meu pé, aciona 0132 e o controle 120.8. Sr. Mike Delta, cotejamento correto, confirma o pai que se encontra e o POB. Mike Delta, ajuste de altímetro padrão no 0 no 3, está presente com a torre 1 no 895 para o selamento táxi de decolagem, move. Mike Delta, autorizado a acionar reporte táxi. Horas Oceana, Campinas. Bono 095, autorizado táxi via parte principal em Índia, no ponto de espera, torre 1-1895, ajuste no 0-3. Horas 0-3, via parte do Índia, no ponto de espera, 1-0-1-1-1-9-5, obrigado. Papá Vitor Índia, a descida está autorizada até nível de voo 140, abaixo a descida está a critério, reposta visual para modificação das regras. Controle informa que não há tráfego de conhecimento, deixe controle no setor. Sierra Vitor 366, 3859. 3859 completa a sinal do procedimento RNAV, chama a torre 1895. 1895, bom dia. Salvador, vou 1095, próxima posta 10, pronto. 1095, sem condições de NL decolar sem parada? Afirmo. Fique autorizado, Daniel, helicóptero, 0, vento 090 graus, 0,5. Autorizado, ingresso ali em decola da 10, separado, 1095. Charlie Mike Romeu, para informação, está 51 milhas, sudoeste do BR Salvador, serviço radar está encerrado. O senhor está a 4 minutos do estacionário Golfo e apresentou livre a frequência para coordenação para descida. Não há tráfego de conhecimento do controle no setor. Taxi via Menem Pro and Taxi India, or holding short 110, tower 118.95, altimeter setting 1013. Trainer, Dent India, and for holding by 10, tower 118.95, Kinect 1013, Europa City 3. Espero em condições usuais para o título de tráfego de Feira de Santana. Apresente o passo para a frequência livre para a coordenação e monitore a frequência do controle para o serviço de informação e alerta. Como informado anteriormente, não há tráfego de conhecimento do controle de Salvador neste setor. Autorizado posto 190, vento 190 graus, 06. Civil posto 3859. 1095, decolada 29, chama controle 1209, bom voo. 2098, obrigado. Salvador, eu vou 1095. 1095 está sob contato radar sobre o 36200. Após 2 mil pés, voe direto, eleva. Aí vou, eleva, vou 1095. Solo 3, não libera direito, chame Solo 1219. Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04. Júlio, eu vou 1095? 095. Cidade de coordenar direto do Tigir pra gente, por favor. Cidade de coordenação para o Tigir, o gol 1095. Guardando, obrigado. Boa tarde, uma partida aí, sim. Direto Tigir, gol no 095. Tigir, não, pronto, obrigado, viu? Gol no 095. Nada, sem problema. Cadê um? Confirme o azul 4299 para Campinas. Aqui eu tenho informação Golf nível 140. Gente, aguarda só um minuto, nível 40 para Campinas. Alpha 083, Airborne 834, call Salvador, approach frequency 120.8, good travel. 208, have a good day, bye. Approach monitor, Alpha 083, leaving 1500. Alpha 083, radio contact on departure, time flight level 380. After 2,000 feet, fly ahead in ladder position. 2,000 feet, ladder position, confirmed. Gol 095, chame Centro Recife, 1288, alterna 126, decimal 0. 288, 260, gol 1095. Confirme. É 3179, aguarde, cópia. Prepare saída da Eule da Mótima. Meu Foxtrot Lima Guard Copa é o número 3. Temos o seu plano, aguarde um minuto. Então, altímetro 1-0-3. Você te olha até agora, ouvido pelo Delta? Pelo Delta Guard Copa VR, que é o número 4. Delta autorizado, linha de colapso no assentimento 080 graus 079. Posição Conde, o serviço radar está encerrado. O presente chame controle Aracaju na frequência no 20.3. Aracaju 2039. Confins DCT chamou a gestante conformada do plano de voo. Confirmando. Qual é a rota que o senhor tem no plano de voo? Empresado pelo artigo 10, Cubar, depois de 6, Mose, Tomóide, depois de 5, pela 140, 99. Tem autorizado da El, Coral, Ideal, Arudo, Jardim, que mandou para a Campina. Aguarda só um minuto que eu vou checar o seu plano de voo. Aguarda. Porque nós não vamos acelerar o dia superior. Gente, então, enquanto eu associo a gente de rota, poderia copiar novamente, por gentileza? Autorizado, então, para Campinas via DCT Dael, após DCT Coral, após DCT Ilhéus, após DCT Arubi, após DCT Confins, após DCT Entite e o restante conforme rota. Agora é controlado como rota da El Coral Ilhéus Arubi. Nível 140, saída Coral, código 5052 e controle Salvador no 208. Saída Coral, decola da 90. Coral da 90. Sentimento 070 graus, 078. 3. 8.8. Ok, Pacific 1251, Infonego 12.8, Europa 023. Thanks. Hello. Leda da Elk, Leda, um ótimo. Decolada 1-0, com curva à direita, código 5056, controle Salvador 208. Direito, controle no 208.